núpcias. A igreja abriu as portas, os convidados te olhando, e o seu pai te levando, e a sua mãe só chora. O Bernardinho e a Ana levando as alianças. Só de olhar deu nervoso, pressão 18x8, sintomas de quem ama. Mas tem algo de errado. O matrimônio que era pra ser meu, eu tô de convidado. Pra mim o seu aceito, seu aceito. Esse casamento tá com noivo errado. Era pra ser eu aí do seu lado. Agora vou ter que sofrer calando, felizes para sempre, pra sempre largando. Verte Agrícola, organização Eudas e Osman. Bora meu parceiro Marco Celestino, meu irmão. Juntos, vem com 10. O Bernardinho e a Ana levando as alianças. Só de olhar deu nervoso, pressão 18x8, sintomas de quem ama. Mas tem algo de errado. O matrimônio que era pra ser meu, eu tô de aceito, seu aceito. Esse casamento tá com noivo errado. Era pra ser eu aí do seu lado. Agora vou ter que sofrer calando, felizes para sempre ou pra sempre. Esse casamento só tem um defeito. Essa aliança não é pro meu dedo, e não vai ser pra mim o seu aceito. Seu aceito.